Operador, bom dia, Oxana 6251, com a Golf, autorização de tráfego, Guarulhos. Oxana 6251, aguarde com um minuto. 6251, é da Elleda, certo? Se você puder confirmar. Afirmativo, da Elleda Bridge. Da Elleda Bridge, Guarulhos, obrigado. Ô, ajuda, pronto, valeu, obrigado. Fazer 9131, na linha decola pistão 0, vento calmo. Decola, vento calmo, sou 4, 91 aqui. Azul 9131, decola 14, controle 119, decimal 8, bom dia. 298, um ótimo dia, 9131. Oxana 6251, no copia. Copia, 9251. Oxana 6251 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pista 10 com primeira curva direita, saída da Elleda Bridge, após o 10. Mudla, APSU 4 Maricá, APSU 44. Controle Salvador, opera em 119.8, aciona 5510, Xaner 6251. Cruzado Guarulhos, 360, decola 10, curva direita, prefeito da Elleda Bridge, uniforme 110, Mudla, uniforme 4, Mike de Alfa, uniforme 44, tá bom. Controle 19, 8 pós-decolagem. 5501, Xana 6251. Xana 6251, correto, Xana, pronto para prospeccionamento. 6251. 62 de segundo, por estiver estacionamento no ar. 251 não autorizado, semitáxi. Caraca, uma táxi. Aguarde o copo em minutos, então, 3601. Dael Leda Bride. Siga. Primeiro ponto da aerovia, bridge, no caso. Confirmar controle, só um minuto, porque na rota do plano de voo tá direto bridge, mas eu vou verificar só um minuto. Para o táxi, o Oxané 6251, 109, 4 horas, Galeão. Oxané 6251, táxi via Pate 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2. 1-0, 1-2, Pátio, Índia e Alfa, vai chamar no ponto de espera. Objeto 649, aguarde cópia. Afirmativo. Chame para táxi. O ponto espera pronto, 6254. Canais 6251 na linha decola, vento calmo. A linha decola 6251. São 3601 na escuta? Na escuta, próprio cópia. Confirmando, após Leda, qual a primeira posição que pode voar para a 3116? Após a Leda, eu tenho o Cidim, aí Cidip e aí Bridge. Confirmando, porque aqui no repetitivo tá perdendo 1-6. Só um minutinho que eu vou verificar. É, o plano que a navegação que veio pra gente aqui veio o Pesulu 10 até Brit, depois a Pesulu 1-6 até para o Hotel Zulu. O 3601. Ativo, porque aqui no repetitivo a gente tem Dael, Leda, direto bridge. Não, não tem problema não. É, de copia dessa forma, não tem problema. Meia 01 no cópia? Torre 3601, pode fazer dessa forma aí, vou ler da bridge após prossegue na aerovia. Afirmativo, 3601, aguarde para completar o minuto. Janer 6251, na decola aos 33, controle 119, decimal 8, bom dia. 198, bom dia. TAM 3601, cópia? Afirmativo. TAM 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360, decola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída Dael, após Dael, voa Leda, após Leda, direto Bridge. Interceptor Upper Zulu 16, da Belo Horizonte, após prossegue conforme rota. Controle Salvador 119, decimal 8, aciona 5502, TAM 3601. Ok, TAM 3601, autorizado São Paulo, nível 380. Decola 10, com curva direita após. Saída da Euleda Bridge, após Interceptor Zulu 16, da Belo Horizonte. 198 é o controle, transponder 5502, TAM 3601. Confirmando TAM 3601 no nível autorizado inicialmente é o 360. Chame pronto para o táxi, 3601. Sim, então, nível 360, está com 71 a bordo, 4 e 4 tronel, Galeão, pronto táxi. TAM 3601, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de esperadão no 0, reporte pronto, ajuste no 0 no 2. Ok, Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera, pronto, reporte TAM 3601. Salvador, bom dia, Azul 41, tem que ser bom para a vitória do 3601. Azul 4177, o número 2 para a cópia, aguarde vitória. Dael Leda Eugis. Jet 6749, cópia. Webjet 6749 para Guarulhos, autorizado nível 340, via Upper Lu 21. Decola da pistola 0, com primeira curva à direita, na saída Arbor, Elefa. Controle Salvador 119, decimal 8. Aciona 5523, Webjet 6749. Correto, chama para posicionamento, Webjet 6749. Decolar, espera da 10, pronto, tá 3, da 9. Autorizado, linha decolar, vento muito calmo. Autorizado, linha decolar, vento calmo, tá 3, da 9. Afirmativo, tá pronto cópia? Pronto cópia. 360, rota autorística 50, pra Vitória, decolada 10, curva direita, descida da El, Leda, Ponte Leda, voa Ildes. 5520, transponder, controle 1935. Constante, controle 119.8. Decola da 10, curva direita. Da El, Leda, depois Ildes. 520, transponder 198, controle. Podia só repetir o transponder? 5520. Confere, chame quando pronto no 3 para o puxa-chão.